Hoje eu vou no banco do carona. Hoje eu vou no banco do carona. Vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Estica que eu quero, mas hoje eu não vou de carro. Também não vou a pé. Vieram me pegar com carro cheio de... Hoje eu não vou de carro, também não vou a pé. Vieram me pegar com carro cheio de mulher. Eu vou sair, eu vou no banco do carona. E no volante, uma baita de uma loirona. Eu vou sair, eu vou no banco do carona. E no volante, uma baita de uma loirona. E no banco de... Tainá e a Lorena. A Gil vai no colo da Tati. Bibi vai no colo da Brena. E no banco de... Eu vou no banco do carona. E no voo, sou uma baita de uma loirona. Eu vou sair, eu vou no banco do carona. E no volante, sou uma baita de uma loirona. Alô, Maceió! Quero ver assim, ó. Hoje eu não vou de carro, também não vou a pé. Vieram me pegar com carro cheio de mulher. Hoje eu não vou de carro, também não vou a pé. Eu vou no banco do carona e no volante, uma baita de uma loirona. Eu vou sair, eu vou no banco do carona e no volante, uma baita de uma loirona. E no banco de trás, Tainá e a Lorena. A Gil vai no colo da Tati, Bibi vai no colo da Brena. E no banco de trás, a Gil vai no colo da Tati, Bibi vai no colo da Brena. Eu vou sair, eu vou no banco do carona, uma baita de uma loirona. Eu vou no banco do carona e no voo, uma baita de uma loirona. Aqueles tecladinhos, tecladinhos. Oh.